Ótimo, aprovou Moody quando, por fim, os sete Harry, vestidos, equipados com óculos e bagagem, se viraram para ele. Os pares serão os seguintes. Mundungo irá viajar comigo de vassoura. Por que vou com você? Protestou o Harry mais perto da porta dos fundos. Porque você é o único que precisa de vigilância, rosnou Moody. E, de fato, seu olho mágico não se desviou de Mundungo enquanto continuava. Arthur e Fred... Eu sou Jorge, disse o gêmeo para quem Moody estava apontando. Você não consegue nos distinguir nem quando somos Harry? Desculpe, Jorge. Eu só estou zoando você. Na verdade, sou o Fred. Chega de brincadeiras, rosnou Moody. O outro, Fred ou Jorge, seja lá quem for, vai com o remo. Senhorita Delacour, vou levar Fleur em um testralho, disse Gui. Ela não gosta muito de vassouras. Fleur foi para junto dele, lançando-lhe um olhar apaixonado, e serviu o que Harry desejou de todo o coração que jamais voltasse a aparecer em seu rosto. Senhorita Granger, com Kingsley, também em um testralho. Hermione pareceu mais tranquila ao retribuir o sorriso de Kingsley. Harry sabia que a amiga também não se sentia segura em uma vassoura. — E você sobra para mim, Rony, comentou Tonks animada, derrubando um porta-canecas ao acenar para ele. Rony não pareceu tão satisfeito quanto Hermione. — E você vai comigo, Harry. — É isso, não é? Perguntou Hagrid, parecendo um pouco ansioso. — Iremos de moto. Vassouras e testralhos não aguentam o meu peso, entende? Não sobra muito espaço depois que eu me sento, então você irá no sidecar. Beleza, disse Harry sem muita sinceridade. Achamos que os comensais da morte esperarão que você esteja voando em uma vassoura, explicou Moody, que pareceu perceber o que Harry estava sentindo. Snape já teve tempo suficiente para acabar de informar a eles tudo que sabe sobre você. Por isso, se toparmos com os comensais, apostamos que irão escolher um Harry que pareça à vontade montando uma vassoura. Muito bem. Então, continuou Moody, amarrando a saca com as roupas falsas de Harry e saindo primeiro para o quintal. Calculo que faltem 3 minutos para o nosso horário de partida. Não adianta trancar a porta dos fundos. Não vai segurar os comensais da morte quando vierem procurar você. Vamos. Harry correu ao hall para apanhar sua mochila, a Firebolt e a gaiola de Edviges, antes de se reunir aos outros no quintal escuro. A toda volta, vassouras saltaram para as mãos dos donos. Kingsley já tinha ajudado Hermione a montar um grande testralho negro, e Gui ajudou Fleur. Hagrid estava pronto ao lado da moto com os óculos de proteção. — É essa? A moto de Sirius? — A própria, respondeu Hagrid, sorrindo para Harry. — E a última vez em que a montou, Harry, você cabia em uma das minhas mãos. Harry não pôde deixar de se sentir um pouquinho humilhado ao embarcar no sidecar. Isto o colocava vários metros abaixo dos demais. Rony deu um sorrisinho debochado ao ver o amigo sentado ali, como uma criança em um carrinho de parque de diversões. Harry empurrou a mochila e a vassoura para o lugar dos pés e encaixou a gaiola de Edviges entre os joelhos. Ficou extremamente desconfortável. Arthur andou fazendo uns ajustes, contou Hagrid, indiferente ao desconforto de Harry. Montou então a moto, que rangeu um pouco e afundou alguns centímetros no solo. Agora tem uns botões especiais no guidão. Esse aí foi minha ideia. Hagrid apontou com o grosso dedo um botão roxo junto ao velocímetro. Por favor, tenha cuidado, Hagrid, recomendou o Sr. Weasley, que estava parado ao lado deles, segurando a vassoura. Ainda não tenho certeza se é aconselhável e certamente só deve ser usado em emergências. — Muito bem, então — anunciou Moody. — Todos apostos, por favor. Quero que todos saiam exatamente na mesma hora, ou invalidamos a ideia de despistamento. Todos montaram as vassouras. — Segure-se firme agora, Rony — disse Tonks. E Harry viu o amigo lançar um olhar furtivo e culpado a Lupin antes de colocar as mãos na cintura da bruxa. Hagrid deu a partida na moto, que roncou como um dragão, e o sidecar começou a vibrar. — Boa sorte a todos — gritou Moody. — Vejo vocês dentro de uma meia hora na toca. Quando eu contar 3. 1, 2, 3. Ouviu-se o estrondo da moto e Harry sentiu o sidecar avançar assustadoramente. Estavam levantando voo em alta velocidade, seus olhos lacrimejavam um pouco, os cabelos foram varridos para trás. À sua volta, as vassouras subiam também. A cauda longa e negra de um testralho ultrapassou-o. As pernas do garoto, entaladas no sidecar pela gaiola de Edviges e a mochila, já estavam doendo e começando a ficar dormentes. Seu desconforto era tão grande que ele quase se esqueceu de lançar um último olhar ao número 4 da Rua dos Alfeneiros. Quando finalmente olhou pelo lado do sidecar, já não sabia distinguir qual era a casa. Eles foram subindo, sem parar, em direção ao céu. Então, de repente, sem ninguém saber de onde nem como, eles se viram cercados. No mínimo, uns 30 vultos encapuzados pairavam no ar, formando um vasto círculo no meio do qual entraram os membros da ordem, sem perceber. Gritos, clarões verdes para todo lado. Hagrid soltou um berro e a moto virou de cabeça para baixo. Harry perdeu a noção de onde estavam. Lampiões de rua no alto, berros à sua volta, ele agarrado ao sidecar como se disso dependesse sua vida. A gaiola de Edviges, a Firebolt e a mochila escorregaram debaixo dos seus joelhos. — Não! Edviges! A vassoura girou em direção ao solo, mas ele conseguiu, por um tris, agarrar a alça da mochila e a gaiola quando a moto voltou à posição normal. Um segundo de alívio e outro clarão verde. A coruja soltou um grito agudo e tombou no chão da gaiola. Não! Não! A moto avançava veloz. De relance, Harry viu comensais da morte encapuzados se dispersarem quando Hagrid rompeu seu círculo. Edviges! Edviges! A coruja, porém, continuou no chão da gaiola, imóvel e patética como um brinquedo. Harry não conseguiu acreditar e sentiu um supremo terror pelos companheiros. Espiou rapidamente por cima do ombro e viu uma massa de gente se deslocando. Clarões verdes, dois pares montados em vassouras, se distanciavam, mas não sabia dizer quem eram. Hagrid, temos que voltar, berrou para sobrepor a voz ao ronco atroante do motor. Empunhou a varinha, empurrou a gaiola de Edviges para o chão, se recusando a aceitar que estivesse morta. Hagrid, dê meia volta. Minha obrigação é levar você em segurança, Harry, berrou Hagrid acelerando. Pare, pare, gritou Harry. Quando tornou a olhar para trás, dois jorros de luz verde passaram voando por sua orelha esquerda. Quatro comensais da morte tinham deixado o círculo e vinham em sua perseguição, fazendo pontaria nas largas costas de Hagrid. O bruxo se desviou, mas os comensais emparelharam com a moto, lançaram mais feitiços contra eles, e Harry teve que se abaixar para evitá-los. Torcendo-se para trás, ordenou, estupefaça, e um raio de luz vermelha partiu de sua varinha, abrindo uma brecha entre os quatro perseguidores, ao se dispersarem para evitar ser atingidos. — Segure-se, Harry. Isso acabará com eles. Rugiu Hagrid e Harry ergueu os olhos bem em tempo de ver o amigo meter o dedo grosso em um botão verde ao lado do medidor de gasolina. Uma parede maciça de tijolos irrompeu do cano de escape. Espichando o pescoço, Harry viu a parede se expandir no ar. Três dos comensais da morte se desviaram para evitá-la, mas o quarto não teve tanta sorte. Desapareceu e em seguida despencou como uma pedra por trás da parede. Sua vassoura, despedaçada. Um dos companheiros diminuiu a velocidade para socorrê-lo, mas eles e a parede voadora foram engolidos pela escuridão quando Hagrid se inclinou por cima do guidão e acelerou. Mais maldições da morte lançadas pelos dois comensais sobreviventes voaram pelos lados da cabeça de Harry, mirando Hagrid. Harry respondeu com feitiços estuporantes. Vermelho e verde colidiam no ar, produzindo uma chuva de faíscas multicoloridas, e o garoto pensou intempestivamente em fogos de artifício e nos trouxas lá embaixo, que não fariam ideia do que estava acontecendo. Lá vamos nós outra vez, Harry. Segure-se, berrou Hagrid. Apertando um segundo botão, desta vez saiu uma rede pelo escape, mas os comensais da morte estavam preparados. Não só se desviaram, como o que havia desacelerado para salvar o amigo inconsciente os alcançou. Brotou inesperadamente da escuridão e agora três deles vinham em perseguição da moto, todos disparando feitiços. Isso vai resolver, Harry. Segure-se firme, berrou Hagrid e o garoto o viu bater com a mão espalmada no botão roxo ao lado do velocímetro. Com um jorro inconfundível, o fogo de dragão incandescente e azul jorrou pelo escape e a moto arrancou com a velocidade de uma bala, produzindo um som metálico. Harry viu os comensais da morte desaparecerem para evitar a trilha mortífera de chamas e, ao mesmo tempo, sentiu o sidecar sacudir sinistramente. As ligações metálicas que o prendiam à moto racharam com a violência da aceleração. — Tudo bem, Harry. Berrou Hagrid, empurrado para trás pelo ímpeto da moto. Ninguém controlava agora e o sidecar começou a se retorcer violentamente no jato de ar que a moto deslocava. — Estou alerta, Harry. Não se preocupe. Berrou Hagrid. E do bolso do blusão ele tirou o guarda-chuva cor-de-rosa e florido. — Hagrid, não. Deixa comigo. — Reparo. Ouviu-se um estampido ensurdecedor e o sidecar se soltou completamente. Harry disparou para a frente, impulsionado pela velocidade da moto. Então o sidecar começou a perder a altura. Desesperado, Harry apontou a varinha para o carro e gritou. — Wingardium Leviosa! O sidecar subiu como uma rolha desgovernada, mas pelo menos no ar. Seu alívio, porém, durou apenas segundos. Mais feitiços passaram por ele como raios, os três comensais da morte agora mais próximos. — Estou chegando, Harry! — gritou Hagrid da escuridão, mas o garoto sentiu o sidecar recomeçar a afundar. Agachando-se, o mais baixo que podia, apontou para os vultos que se aproximavam e berrou. — Impedimenta! O feitiço atingiu no peito o comensal da morte, que estava no centro. Por um instante, o homem abriu absurdamente braços e pernas no ar, como se tivesse batido contra uma barreira invisível. Um dos seus companheiros quase se chocou com ele. Então o sidecar começou de fato a cair e um dos comensais disparou um feitiço tão perto de Harry que ele precisou se encolher abaixo da borda do sidecar e perdeu um dente ao bater contra o assento. Estou indo, Harry. Estou indo. Uma mão descomunal agarrou as vestes do garoto pelas costas e guindou-o para fora do sidecar em mergulho irreversível. Harry puxou para si a mochila ao se arrastar para o assento da moto e se viu sentado de costas para Hagrid. Ao ganhar em altitude, afastando-se dos dois comensais da morte restantes, o garoto cuspiu o sangue da boca e, apontando a varinha para o sidecar que caía, gritou: Confringo! Sentiu uma dor terrível, como se lhe arrancassem as entranhas quando Edwiges explodiu. O comensal mais próximo foi arrancado da vassoura e saiu do campo de visão de Harry. O companheiro recuou e desapareceu. Harry, me desculpe. Me desculpe, gemeu Hagrid. Eu devia ter tentado consertar o sidecar. Você ficou sem espaço. Isso não é problema. Continue voando, gritou Harry em resposta, no momento em que mais dois comensais da morte emergiam da escuridão e vinham em sua direção. Quando os feitiços cortaram um espaço entre eles, Hagrid se desviou e zigue-zagueou. Harry sabia que o amigo não ousaria usar novamente o botão do fogo de dragão, com ele sentado sem a menor segurança. Disparou um feitiço estuporante atrás do outro contra os perseguidores, mal conseguindo mantê-los à distância. Disparou outro feitiço para detê-los. O comensal mais próximo desviou-se e seu capuz caiu. E à luz vermelha do feitiço estuporante seguinte, Harry reconheceu o estranho rosto vidrado de Stanislaw Shumpik, o Lalau. Espelharmos, berrou Harry. É ele, o verdadeiro. O grito do comensal encapuzado chegou aos ouvidos de Harry, apesar do ronco da moto. No momento seguinte, mais dois perseguidores tinham recuado e desaparecido de vista. Harry, que aconteceu? Berrou Hagrid. Onde eles se meteram? Não sei. Harry, porém, teve medo. O comensal encapuzado gritara: É o verdadeiro. Como soubera? Correu os olhos pela escuridão aparentemente vazia e sentiu o perigo. Onde estavam? Ele se virou no assento para ficar de frente e se agarrou nas costas do blusão de Hagrid. Hagrid, use o fogo do dragão outra vez. Vamos dar o fora daqui. Segure-se bem então, Harry. Ouviu-se uma trovoada metálica e ensurdecedora, e o fogo branco-azulado jorrou do escape. O garoto sentiu que estava escorregando para trás no pouco assento que lhe cabia. Hagrid foi atirado para cima dele, mal conseguindo manter as mãos no guidão. Acho que despistamos eles, Harry. Acho que conseguimos, berrou Hagrid. Harry, contudo, não se convenceu. O medo o envolvia enquanto olhava à direita e à esquerda à procura dos perseguidores e seguro de que viriam. Por que teriam recuado? Um deles ainda segurava a varinha. É ele o verdadeiro, tinham exclamado logo depois que ele tentara desarmar Lalau. Estamos quase chegando, Harry, estamos quase conseguindo, gritou Hagrid. Harry sentiu a moto perder um pouco de altitude, embora as luzes em terra ainda parecessem estrelas remotas. Então a cicatriz em sua testa ardeu em brasa. Dois comensais apareceram dos lados da moto. Duas maldições da morte lançadas por trás passaram a milímetros do garoto. Então Harry ouviu. Voldemort vinha voando como fumaça ao vento, sem vassoura, nem testralho para sustentá-lo. Seu rosto ofídico brilhando na escuridão, seus dedos brancos erguendo mais uma vez a varinha. Hagrid soltou um urro amedrontado e mergulhou a moto verticalmente. Segurando-se como se a vida dependesse disso, Harry disparou feitiços estuporantes a esmo para a noite vertiginosa. Viu um corpo passar por ele e soube que tinha atingido alguém, mas em seguida ouviu um estampido e viu saírem faíscas do motor. A moto entrou em uma espiral descendente, completamente descontrolada. Jatos de luz verde tornaram a passar por eles. Harry estava totalmente desorientado. Sua cicatriz continuava a queimar. Esperou morrer a qualquer segundo. Uma figura encapuzada em uma vassoura vinha a centímetros dele. O garoto viu-a erguer o braço. Não! Com um grito de fúria, Hagrid se atirou da moto contra o comensal da morte. Para seu horror, Harry viu os dois bruxos caírem e desaparecer. Seus pesos somados, excessivos para a vassoura. Mal se segurando na moto com os joelhos, Harry ouviu Voldemort gritar. Meu! Era o fim. Ele não ouvia nem via onde Voldemort estava. De relance, percebeu outro comensal da morte fazer uma curva para se afastar do caminho e ouviu. Avada! Quando a dor forçou-o a fechar os olhos, sua varinha agiu por vontade própria. Sentiu-a arrastar seu braço como um enorme magneto. Pelas pálpebras entreabertas, viu um jorro de fogo dourado, ouviu um estalido e um grito de fúria. O comensal da morte restante urrou. Voldemort berrou. Não! De algum modo, Harry se deu conta de que estava com o nariz a 2 centímetros do botão de fogo de dragão. Socou-o com a mão livre e a moto disparou mais chamas no ar, precipitando-se para o solo. Hagrid! Berrou Harry, se segurando com força a moto. Hagrid! Acho Hagrid! A moto acelerou, puxada para a terra. Com o rosto ao nível do guidão, Harry nada via exceto luzes distantes que se aproximavam sem parar. ele ia bater, e não havia nada que pudesse fazer. Atrás dele, outro grito. — Sua varinha! Seu Win, me dê sua varinha! Harry sentiu Voldemort antes de vê-lo. Olhando de esguelha, ele deparou com os olhos vermelhos e teve certeza de que seria a última coisa que veria na vida. Voldemort preparando-se para amaldiçoá-lo. Então, o Lorde sumiu. Harry olhou para baixo e viu Hagrid de pernas e braços abertos no chão. Puxou com força o guidão para evitar bater nele. Tateou à procura do freio, mas, com um estrondo de furar os tímpanos e uma colisão de fazer o chão tremer, a moto bateu com grande impacto em um laguinho lamacento.